pretos e carrei. Só poder para o povo preto, moro? Sempre. Bem que eu sabia que não ia durar muito. Faz mó falta que os boy vem de lá e leva tudo, compra tudo. Quem tem grana tem poder, não consigo entender por que os pretos não pode ter umas casona, chofé, conforto e luxo. Mas como chega lá se nós não tem nem estudo? Tem que mudar essa fita e dar o troco. Louco foi ver o Obama, o preto chegar lá no topo. Poder pros pretos mesmo, poder de verdade. Se não, João, nunca haverá igualdade. Por mais pretos e pobres nas faculdades, bater de frente com o racismo, fazer nossa parte. Resolva as picuinhas, treta só atrás da gente. Pensar grande é pensar pra frente. Eu tô falando sério, como seria, imagina se tivesse umas 10 Benedita da Silva. Pode se preparar pra ver os pretos firmão, pra ver nós firmão, pra ver os loucos firmão, né não? Vamos buscar o que é nosso e pouca ideia. Progresso pros irmãos, sem miséria. Pode se preparar pra ver os pretos firmão, pra ver nós firmão, pra ver os loucos firmão, né não? Vamos buscar o que é nosso e pouca ideia. Quem nasce na favela não tem que morrer nela. Se vacilar, cê cai na tranca, o sistema te trava. Desde Zumbi do Palmares a Rafa Braga. Sem história, sem exemplo, sem religião. Que vem do preto, se é preto nunca é do bom. Nós abraçamos, veja só como estamos. Criticamos os manos, nós mesmos nos derrubamos. Esse era o plano, desde o início, chapa. Das marcas lindam da África com seus colonos. Da essas que matam na quebrada ainda ganham bônus. Visão tem que ser outra, de uns preto aristocrata. Fortalecer nossa gente em todas as etapas. Comunhão entre os nossos, não meçam mais esforços. Pra virar essa mesa tem que estar no mesmo foco. Da exceção à regra até que sejam naturais. Um preto destaque longe das sessões policiais. Sem mais. Pode se preparar pra ver os preto firmão, pra ver nós firmão, pra ver os louco firmão, né não? Vamos buscar o que é nosso e pouca ideia. Progresso pros irmãos, sem miséria. Pode se preparar pra ver os preto firmão, pra ver nós firmão, pra ver os louco firmão, né não? Vamos buscar o que é nosso e pouca ideia. Quem nasce na favela não tem que morrer nela.